Leitura do livro Mulheres Sábias, A Sabedoria dos Provérbios para Mulheres, de Lydia Brownback. Prefácio. O que te atraiu a este livro? Muito provavelmente o fato de haver algo na sabedoria que chama sua atenção, que atrai seu coração. É verdade que há um certo tipo de sabedoria que apenas o passar do tempo pode outorgar. Mas, fora de Deus e de Sua palavra, mesmo esta sabedoria torna-se suspeita, porque não há sabedoria verdadeira confiável fora de Deus. A verdadeira sabedoria consiste em conhecê-lo e confiar nele. Não conquistamos essa sabedoria vivendo uma vida longa, nem tampouco dando o melhor de nós para trilhar os caminhos de sabedoria que nos são apresentados no livro de Provérbios. Ainda que fôssemos capazes de seguir estas veredas, algo que não somos capazes de fazer, deixaríamos de lançar mão da verdadeira sabedoria, pois ela só é encontrada em Cristo. Reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou, da parte de Deus, sabedoria. 1 Coríntios 1, 26 a 30. Você conhece a Cristo? Se você realmente o conhece, pertence a Ele. Não pode ser diferente. Se você não tirar nada mais da leitura deste livro, pense apenas nisto. Cristo tornou-se para nós a sabedoria de Deus. O livro de Provérbios nos fornece um roteiro poético de como Deus criou o mundo para que funcionasse. Portanto, seguir a sua orientação prática diária certamente tornará sua vida mais agradável. No entanto, separada de sua fonte divina, mesmo esta prática vem a se tornar vazia. Isso foi o que descobriu o rei Salomão, o principal autor de Provérbios. Em seus melhores dias, o rei Salomão foi, sem dúvida, o mais sábio dos homens. Sendo jovem e recém-coroado rei, ele orou pedindo habilidade para governar o povo de Deus com sabedoria, e Deus lhe respondeu poderosamente, tanto que todo o mundo procurava ir ter com ele para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. 1 Reis 10, 24. As pessoas vinham de todos os lugares do mundo para pedir-lhe conselho. Depois de algum tempo, entretanto, Salomão começou a entregar seu coração às recompensas mundanas de sua sabedoria, em vez de buscar a fonte dela. E o mais sábio de todos os homens acabou fazendo coisas terrivelmente insensatas. O mesmo acontecerá conosco se tentarmos usar Provérbios como um meio espiritualizado de autoajuda. O objetivo de Provérbios não é melhorar nossas vidas, apesar de que seguir sua instrução certamente trará uma melhora ao nosso viver. O objetivo do livro é direcionar-nos àquele que concede a sabedoria. Jesus disse a respeito de si mesmo: "A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão." Mateus 12, 42. A sabedoria é uma pessoa e nos tornamos sábios através da nossa união com ele. As obras de sabedoria, seu fruto, discutida nos capítulos seguintes, são todas enraizadas nessa verdade. Faço minhas as esperanças do apóstolo Paulo, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Colossenses 2, 2 e 3. Lydia Brownback, maio de 2011. Introdução. Livros de conselhos não são tendência de curta duração. Eles continuam no topo da lista dos mais vendidos e os novos lançamentos preenchem os carrinhos de compra da Amazon centenas de vezes por dia. A popularidade de tais livros não está suscetível a diminuir, mesmo que a sabedoria, entre aspas, de grande parte do que é oferecido seja transitória e prove ser superficial a longo prazo. Livros de conselhos não seriam tão populares se as pessoas abraçassem apenas a sabedoria dos caminhos de Deus, mas, uma vez que os caminhos de Deus, os conselhos das Sagradas Escrituras, são rejeitados, até as alternativas mais superficiais são atrativas. O problema para muitos de nós é que queremos uma fórmula, três passos para uma boa vida. Em meio a vidas tão meticulosamente programadas, é muito mais fácil passar pelo drive-thru do McDonald's do que preparar um jantar nutricionalmente balanceado. Pela mesma razão, é muito mais fácil digerir uma leitura rápida sobre o nosso problema do dia do que ter tempo para estudar a palavra de Deus. Nós não temos tempo, entre aspas, para conhecê-lo. Talvez amanhã, pensemos, mas hoje nós só queremos algumas indicações sobre como minimizar o estresse, equilibrar o orçamento e fazer as crianças se comportarem. Um olhar através do livro de Provérbios nos mostra exatamente o que parecemos precisar: conselhos curtos, concisos, em formato de sentenças curtas. Contudo, se nos aproximarmos do livro de Provérbios com uma mentalidade solução rápida, vamos perder o objetivo primordial do livro: conhecer e aprender a amar o autor da sabedoria. É somente através de conhecer e amar a Deus, o que o livro de Provérbios chama de temor do Senhor, que nós entenderemos como aplicar seus conselhos práticos. Nós, mulheres, precisamos de conselhos práticos para a vida. Contudo, mais do que isso, precisamos do coração entregue àquele que governa todas as nossas questões práticas. O livro de Provérbios é a chave para os dois. Esta sabedoria é eterna. Apesar de que o livro de Provérbios foi escrito para um povo em particular, primeiramente para jovens rapazes na antiga Israel, esta sabedoria e a necessidade de obtê-la são a mesma em cada era, tanto para homens quanto para mulheres. O que muda são as circunstâncias às quais ela se aplica. Nós talvez não enfrentemos as mesmas dificuldades que as mulheres daquele tempo enfrentaram, mas nós enfrentamos desafios muito reais. Praticar a feminilidade bíblica em um mundo que nos despreza por isso, manter sexualidade pura em uma sociedade saturada de sexo, lidar com nossa liberdade, independência e recursos materiais sabiamente, manter um casamento que glorifica a Deus, colocar prioridades bíblicas acima das pressões do dia a dia. Alguns vão se surpreender ao saber que Provérbios aborda todas essas coisas. Na verdade, não há área da vida na qual precisamos de sabedoria que Provérbios não aborde. Isso porque toda a sabedoria é resumida desta forma: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é o discernimento. Provérbios 9, 10, veja também Provérbios 1, 7. Uma vez que entendemos isso e abraçamos isso, estaremos equipados para lidar com os conselhos práticos. Em suas mãos está um livro para mulheres sobre a sabedoria a ser adquirida no livro de Provérbios. Você vai encontrar 9 capítulos que pode ler sozinha ou em pequenos grupos com o guia de estudo que acompanha a parte final do livro. O que veremos à medida que atenciosamente olhamos Provérbios é que os verdadeiros mananciais da sabedoria vêm do temor do Senhor. A parte 1, o que é a sabedoria e por que ela é importante, tem base nos capítulos 1 a 3 e 8 e 9 de Provérbios. Aqui examinaremos por que buscar a sabedoria bíblica, a qual Provérbios chama de temor do Senhor, é o chamado primário de toda mulher cristã. A mulher sábia é aquela que reconhece a sabedoria de Deus sobre tudo o que acontece, submete-se à ordem do mundo estabelecida por Deus, coloca Cristo acima de tudo em sua vida, confia na bondade do caráter de Deus, Guarda seu coração na verdade bíblica. Um dos modos como Provérbios nos mostra as bênçãos da sabedoria é contrastando o sábio com o insensato, a fim de que olhemos não somente as características dos sábios, como também as dos tolos. A parte 2, Seis coisas que a mulher sábia sabe, aplica a sabedoria bíblica a seis aspectos da vida da mulher. Primeiro, suas palavras. Segundo, suas amizades. Terceiro, seus apetites físicos. Quarto, suas emoções. Quinto, seu dinheiro. E sexto, sua sexualidade. A parte 3, um retrato da sabedoria, oferece uma ilustração bíblica de tudo o que vamos estudar nas partes 1 e 2. O foco aqui é a mulher de Provérbios 31, 10 a 31. Algumas mulheres se sentem intimidadas ou repudiadas por esta mulher, mas nós veremos que ela não é assim. O entendimento de como ela se adequa ao ensino geral de Provérbios eliminará qualquer intimidação e inspirará o amor pela sabedoria de modos especificamente femininos. Que nos tornemos cada vez mais como ela, para o bem de nossas famílias, nossas igrejas e nossas comunidades, e para a glória de Deus. No final do livro, você encontrará um guia de estudo. Você pode usá-lo enquanto lê o livro sozinha ou para discussões em pequenos grupos. Uma das questões que acompanha cada capítulo está marcada. Essas questões requerem um estudo mais aprofundado e necessitarão um pouco mais de tempo para serem respondidas. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Tiago 1, 5.